Capítulo 3. Testemunho inesperado. Na manhã seguinte, fazia muito frio, nevava e ventava. Por volta das 10 horas, os meninos e eu saímos para cavar um caminho entre os amontoados de neve para que o carteiro pudesse passar. De alguma forma, as experiências do dia anterior pareciam bem distantes. Lidando com as pás, contei a Scott e Don sobre o culto que assistimos. Mas aos 9 e 6 anos de idade, a principal reação deles foi de espanto, por saber que alguém ia à igreja num dia que não era domingo. Eu tinha algumas cartas para o carteiro enviar, então coloquei Elizabeth, de 3 anos, em uma janela do andar de baixo para observá-lo chegar e voltei para o meu escritório no sótão. A escola dos meninos estava fechada por causa da neve, e enquanto eu ouvia os barulhos que vinham do jogo Monopoly com que eles brincavam no andar de baixo, ocorreu-me de repente que as crianças tinham razão. O culto da igreja do dia anterior tinha sido bem bobo. Era rude pular no meio de um culto na igreja e falar em voz alta. Era ridículo agitar as mãos sobre a cabeça. Desde o início, eu estava certo. Foi nada mais do que um estudo interessante sobre psicologia de grupo. Lá vem ele! Elizabeth, entusiasmada, anunciou o carteiro. Desci e troquei cartas com ele. A primeira que ele me entregou tinha um carimbo de Mount Vernon e eu sabia que seria de Harold Bredesen. Me desencantei com toda a conversa sobre aqueles fenômenos. De volta ao sótão, vi-me movendo a carta de Harold para o fundo da pilha. Por fim, a carta ficou sobre a escrivaninha e eu abri sem entusiasmo. Lá dentro, várias páginas retiradas da revista Life, de 6 de julho de 1958, com uma pequena nota rabiscada na primeira página. Achei que você se interessaria por isso, Abe. Eu estava interessado, em parte, porque foi escrito por um homem que eu conhecia, Dr. Henry Pitney Van Dusen, então presidente do Union Theological Seminary, em Nova York. Mas fiquei especialmente interessado quando me dei conta do assunto. Dr. Van Dusen escreveu sobre o que ele denominou de terceira força no cristianismo, e ele, em parte, se referiu aos pentecostais. O que diria o presidente de um dos grandes centros intelectuais do país sobre essas pessoas que não eram intelectuais? Coloquei o último café da manhã na xícara e me acomodei para ler sobre a viagem que o Dr. Van Dusen havia acabado de concluir ao redor do mundo. Ele esteve em 20 países e em cada um visitou os principais líderes das igrejas protestantes tradicionais. Em todos eles, encontrou a mesma profunda preocupação com o fenomenal crescimento dos grupos religiosos não conformistas, especialmente os pentecostais. Você está preocupado? Ele perguntou a um bispo anglicano, porque esses novos movimentos estão alcançando pessoas que você não alcançou, ou porque estão atraindo seus próprios seguidores? Ambos, foi a resposta. Quando o Dr. Van Dusen terminou de digerir as informações que reuniram em suas viagens, ele descreveu um terceiro ramo poderoso da cristandade, corajosamente erguido paralelamente aos ramos católicos e protestantes. E no cerne dessa terceira força estava o reavivamento pentecostal. Há várias fontes geradoras da terceira força como o fenômeno religioso mais extraordinário do nosso tempo, escreveu o Dr. Van Dusen. Seus integrantes pregam uma mensagem bíblica direta, que é prontamente entendida. Eles geralmente prometem uma imediata experiência de transformação de vida pelo Deus vivo em Cristo, sendo muito mais significativo para muitos indivíduos do que a versão controlada nas igrejas convencionais. Eles abordam diretamente as pessoas, em suas casas ou nas ruas, em qualquer lugar, e não esperam que elas venham à igreja. Possuem um grande ardor espiritual que às vezes é, porém, nem sempre, excessivamente emocional. Eles pastoreiam seus conversos em comunhão estreita, sustentada em grupo, uma característica vital de toda a renovação cristã, desde a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, ocorrida no primeiro Pentecostes. Colocam forte ênfase no Espírito Santo, tão negligenciado por muitos cristãos tradicionais, como a presença imediata e poderosa de Deus, tanto em cada alma humana como na comunhão cristã. Acima de tudo, eles esperam que seus seguidores pratiquem um cristianismo vivo e incansável, 7 dias por semana. Até recentemente, outros protestantes consideravam o movimento um fenômeno temporário e passageiro, que não merecia muita atenção. Agora, há um reconhecimento sério e crescente de suas verdadeiras dimensões e que provavelmente veio para permanecer. A tendência de rejeitar sua mensagem cristã como inadequada está sendo substituída por um pronto condicionamento de se investigar os segredos de seu poderoso alcance. Foi uma declaração notável. Eu desejava saber mais. Então, naquela mesma tarde, escrevi para o Dr. Van Dusen, pedindo uma entrevista. Cerca de 10 dias depois, Tibe e eu fomos vê-lo. A visita foi particularmente significativa para mim, uma vez que meu pai havia lecionado na Union até o seu falecimento. Sentado no apartamento do senhor e senhora Van Dusen, no seminário, eu vi o pátio e o escritório que meu pai havia ocupado. Próximo à esquina, eu sabia, estava o antigo apartamento dos meus pais, onde por 6 anos trouxemos crianças todos os domingos para uma visita. Meu retorno àquele lugar foi cheio de lembranças. O Dr. Van Dusen deve ter percebido o que esse regresso à casa significava para Tibe e para mim, pois não se incomodou em nos preparar um chá. Não se incomodou porque sua esposa e sua empregada não estando em casa, ele mesmo teve que preparar o chá. Sentou-se à nossa frente e provou a bebida. Muito forte, disse ele, balançando a cabeça. Muito forte. Eu trouxe um pouco de Ginger Ale. Talvez possamos atenuar o amargo com um pouco disso. Ele tomou outro gole da mistura de chá muito forte e ginger ale. Fez uma careta e deixou o chá de lado. Tenho algum biscoito, disse ele. Estou realmente feliz em vê-los. Talvez vocês saibam que eu estou muito interessada nos pentecostais. O Dr. Van Dusen nos contou sobre a sua viagem ao Caribe alguns anos antes, quando ele, pela primeira vez, assistira a um culto pentecostal. Você sabe, ele disse, foi uma terrível censura pensar que o presidente da Union viajaria até o Caribe para assistir ao seu primeiro culto pentecostal. Chocante! O Dr. Van Dusen saiu dessa experiência com várias impressões. A primeira era estranha. Eu me senti em casa, disse ele, apesar das vastas diferenças, e elas realmente eram vastas. Eu me senti em casa. Me senti voltando no tempo a uma experiência cristã primitiva, mas crucial. Acredito que Pedro, Barnabé e Paulo se sentiriam bem à vontade em um bom culto pentecostal do que na adoração formal e ritualizada da maioria de nossas igrejas modernas. Ele também saiu de lá com uma impressão a respeito das línguas. Assim como nós, ele também viu e ouviu fascinado as pessoas orando no Espírito. Pareceu-me, ele disse, que o falar em línguas era uma espécie de terapia espiritual. Foi muito perturbador ouvir línguas pela primeira vez, mas uma impressão se destaca acima das demais. Eu senti que essa era uma liberação emocional de um tipo extremamente saudável. Deixa as pessoas melhores, libertas, descontraídas. Nunca tive essa experiência, continuou o Dr. Van Dusen, mas posso entender melhor quando penso em alguns de nossos grandes poetas. Frequentemente chegam a um ponto em que simplesmente não comunicam ideias inteligíveis. Blake, por exemplo, Alden e Gerard Manley Hopkins, todos eles escreveram frases completamente incompreensíveis. Elas não fazem sentido, e isso é que me parece ser a natureza irracional das línguas. O coração humano finalmente chega a um ponto em que as palavras, A definição de dicionário das palavras simplesmente não são adequadas para expressar tudo o que requer ser dito. Fiquei admirado com a seriedade que ele colocava em tudo isso, mas foi pouco antes de partirmos que o Dr. Van Dusen fez a declaração que pendeu a balança para mim, que me fez decidir definitivamente que queria descobrir tudo o que pudesse sobre os pentecostais. Estávamos de saída. Tibi estava de pé, mas o Dr. Van Dusen permaneceu sentado. Claramente, ele tinha mais uma coisa a dizer. Cheguei a sentir, ele disse, escolhendo cuidadosamente suas palavras, que o movimento pentecostal com ênfase no Espírito Santo é mais do que apenas outro avivamento. É uma revolução em nossos dias. É uma revolução comparável em importância ao estabelecimento da Igreja Apostólica original e com a Reforma Protestante. Demorei um pouco para compreender o significado dessas palavras. O Dr. Van Dusen estava dizendo que esse reavivamento, sim, representado em parte pela pequena igreja que Tib e eu tínhamos visitado em uma tarde de terça-feira, na qual se balançava os braços, falava-se em línguas e com palmas, não deveria ser comparado a alguma louca seita problemática. Não era para se comparar nem mesmo com a fundação de uma importante denominação protestante como presbiterianismo ou metodismo. Era comparável com o próprio protestantismo e o catolicismo. Tib e eu voltamos dirigindo para casa com nossas cabeças girando. Como foi possível o Dr. Van Dusen comparar o pentecostalismo com a fundação da igreja primitiva? Estaria ele sozinho nesse pensamento? Nas semanas seguintes, li bastante sobre o assunto e justamente no deslizar na superfície, descobri duas pistas vitais. Primeiro, soube que o movimento pentecostal era muito mais difundido do que eu imaginava. Incluía não apenas os 8,5 milhões de membros das igrejas pentecostais, mas significativamente incluía um número incontestável de pessoas nas igrejas tradicionais estabelecidas, católicas e protestantes, que experimentavam as mesmas manifestações de um poder sobrenatural e inexplicável em seu meio. E segundo, descobri que o Dr. Van Dusen não estava sozinho em sua avaliação desse fenômeno. Figuras-chave nas igrejas protestante e católica expressavam preocupação paralela. Fiz uma lista e guardei-a em uma pasta a que dei o título de Histórias de Línguas e me prometi que um dia visitaria esses homens. O problema era que essas pesquisas estavam ameaçando levar mais tempo do que eu dispunha. O assunto me fascinou, mas eu tinha compromissos com as revistas que geravam nossa renda. Senti uma crescente frustração por causa disso, pois percebi que havia entrado naquela grande história que acontece a todos os escritores apenas uma vez, e eu não podia fazer nada quanto a isso. E então aconteceu algo que mudou completamente a situação. Certa noite, em um jantar na vizinhança, contei a história do polonês de Harold Bredesen. Achei que valia comentar, não importando as reações de indignação ou hilaridade. O assunto sempre parecia interessar as pessoas. Mas naquela noite havia um homem na festa que eu não conhecia, Sam Peters. Quando nos levantamos da mesa, Peters me chamou de lado. Você sabe, ele disse, fiquei fascinado com essa história e eu gostaria de ouvir mais. Você poderia vir ao meu escritório? Na verdade, Peters trabalhava para uma editora. Fui visitá-lo em seu escritório em Manhattan e várias semanas depois me vi assinando um contrato para um livro sobre o fenômeno das línguas e o que elas significam. O editor apoiaria a pesquisa. Há uma coisa que é melhor esclarecermos, eu disse a Peters no final da nossa conversa. Você diz, essas suas línguas, elas não são minhas e também não serão Peters. Estou interessado, estou intrigado, mas certamente não estou aderindo a elas. Sou episcopal, você sabe, e acho que estamos bem assim. Peter sorriu. Eu sei, ninguém está pedindo para você se envolver. Basta fazer um bom relato do trabalho, é tudo o que pedimos. Bom, eu disse, então estamos entendidos. Eu sempre digo que o melhor repórter, seja como for, é aquele que não se envolve.